Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. 3 em 2 e 1 e... Aí, hoje é lata. Semana passada fizemos com garrafa e não tem o apelo sonoro que uma não lata tem. Não tem, né? não tem. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna, à destruição do Brazilian Way of Life, o espaço onde o mote é fazer aqui os mascaramentos de alguns dogmas, os nossos desabafos sobre a real necessidade das coisas, tudo isso tomando uma cerveja, né? Tem gente querendo que a gente tome veneno. É. E tomando muito. Em outro lugar também. E depois do episódio desta semana, eu tenho certeza que vai ter gente que a gente está me vendo. Enfim, a gente quer escrachar da maneira mais amaldiçoada possível todas essas coisinhas que tentam nos empurrar goela abaixo, né, Walter Rezende? E nessa semana é um programa especial, eu diria, porque a gente vai confrontar as pessoas. Não estamos certos se vamos ter algum ouvinte depois desse episódio. Um sobrevivente. Exato. Afinal, os atacados serão muitos e com toda certeza, em algum momento ou o tempo todo, você, ouvinte, vai ser atingido por nós. Vai, cara, porque se você não quis dar a cara a tapa, nós fomos atrás para destapear. Vasculhou o seu lixo. Então, se você que está ouvindo nutre alguma simpatia por mim, pelo Alexandre ou pelo nosso podcast, este é um excelente momento para você desligar o seu Android, seu iPhone, SoundCloud, Mac, PC, o diabo que for, porque vocês serão, com certeza, atingidos nesse episódio. Continuam aí? Estão aí ainda? Então se preparem. Que daqui pra frente é só caco de cu pra todo lado, meu amigo. Porque vamos achincalhar os ídolos de vocês, ídolos, ouvintes. Gente. Você que idolatra alguém, que idolatra um cantor, que idolatra um ator, que idolatra um ex-BBB. Você tá na roça. Merece. E pra ter certeza, né, que o tiro seria em vossas têmporas, pedimos pra que os ouvintes nos contassem quais são os seus ídolos. E eu acho que possivelmente, Alexandre, pra não pegar nojo da gente, pouca gente fez isso. O que nós fizemos? Fomos na nossa fanpage, fomos entrando nos nossos fãs e ouvintes, entramos nos perfis, clicamos no botão trabalho sobre. Trabalho da porra que o Walter deu com isso aí, viu? Exatamente, e a gente viu os interesses de vocês. É. Ah, eu gosto da Gal Costa, gosto do Chaves, viu? Daqui pra frente é só pancada. Só pena que vai voar. Na verdade, vai ter momento, Alexandre, eu e você vamos meter o pau em alguma coisa que a gente gosta. Claro. Mas, dane-se, vamos fingir que a gente não gosta. Lembrando que em momento algum vamos citar o nome das pessoas envolvidas, né? Ô, Alexandre, eu acho que a gente pode começar aqui falando sobre um dos maiores bodes que eu e você temos, a gente compartilha disso. E a gente fala direto. Direto, né? Aqui, então já vamos escancarar logo com isso. Os dinossauros da música popular brasileira, sim, né? Sim. Que vem ali, Caetano, desde o pessoal da Tropical. Calha, exato. Os novos baianos. Fala em Tropicália e me dá uma coceira, cara. Um dia minha avó piolho, me dá piolho, me dá coceira na cabeça, piolho. Me dá um, porque, puta que pariu, novos baianos, novos cara. Novos baianos. Eu vejo as fotos dos novos baianos, vejo aquela cabeleira suja. Na minha cabeça coça na hora. A minha também, cara. Porque eu tenho medo que piolhos voem das fotos dos novos baianos pra minha cabeça. E o engraçado é que mesmo estes que estiveram, a gente tá falando de personalidades que eram muito fortes nos anos 70, não, sim, que não sejam hoje, né? Eles tinham esse visual ali nos anos 70 e os fãs até hoje cultivam esse visual, sim, da Bauê, inclusive, né? Não tomando banho. É. Lá na USP, eu adoro falar da USP. Porque a USP é um zoológico. Sandália de couro. Sandália de couro. Calça feita de saco de farinha. Saco de farinha, aquela nuvem de maconha que ronda a cidade universitária. Um violão Janine velho do lado. Geralmente é um playboy da porra, porque são pouquíssimos pobres que conseguem notas pra entrar naquele lugar. Aí fica aquele bando de filha da puta ali na Fefileche, no bosque. aí com seus cabelos imundos, tocando aquela porcaria daquele violão. É. E cultuando Caetano Veloso, falando que ele é o máximo e tal. E essas pessoas se julgam seres superiores só porque gosta de uma nariguda que tem o cabelo de uma índia. Índia véia. Índia véia. Aí eles desprezam qualquer um que não seja, que não goste daquilo, que não esteja no métier deles, tal como eu e você fazemos aqui também. Exatamente, né? Cara, eu tenho um porre dessa galera que gosta de Caetano. Cara, Chico Buarque. E os estudos a respeito das letras desses caras, como se eles tivessem escrito verdadeiras centúrias, né? Exato. E fica-se ali e aquele papo. E é um papo blasé do cacete. Eu vou citar um exemplo aqui de uma vez de fãs do Roberto Carlos. Roberto Carlos. É. Aí eu tava ali conversando com uma galera antenadíssima, todo mundo. Daí uma garota, não, porque eu sou muito fã do Roberto. E nossa, e bababá, olha aqui. Geralmente são profissionais liberais, isso. Publicitários. Isso, exatamente. Era um evento de publicitário. Publicitário tem cada paspalhão que se julga o gostosão da praia e é um boçal da porra, cara. Tá cheio de vocês por aí. E a garota tinha uma parte da letra de Debaixo dos Caracóis do Seu Cabelo. Olha só, música feita por Caetano Veloso para Roberto Carlos. Ela tinha uma parte da letra de Debaixo dos Caracóis tatuada no braço. Não tinha. Sim, ela tinha, e ela falou. Falei assim, mas que fase do Roberto que você mais gosta, né? Ela começou a citar. Mas o sovaco dela era peludo? Pra... Porque a gente ia ter tudo a ver essa frase do lado do uma moita. Dos caracóis, faz sentido mesmo. Então, e aí ela começou a falar que ela gostava da fase anos 60 e anos 70. Eu falei assim, mas pô, que fã que é você que não gosta da época dos anos 80, que o... Todo mundo fez muita bosta na música. E o Roberto Carlos fazia música pra gordinha. Caminhoneiro. Pra caminhoneiro, pras baleias. Pras baleias. Fazia pra mulher cega. Mulher cega, tinha. Mulher sem perna. Ele fazia música pra todo tipo de mulher com problemas. Por que ele nunca fez uma música pro Saci Pererê? Entendeu? E aí ela falou, não, realmente essa fase não é muito boa. Eu falei, tá vendo? Que porra. Mas é a melhor fase, não é a fase que ele usa a pena na orelha? Não, pra mim é. É a melhor fase. Muita gente fala que, porque tem pessoas que pra se dar bem na vida vendem a alma pro diabo, sim, né? E muita gente fala que doa a perna pro diabo. É, porque era melhor, né? Foi uma parcelinha só. A gente falou que muita gente não participou, mas obviamente que alguns tiveram a manha. Alguns ouvintes nos mandaram as histórias aí sobre as suas devoções aos ídolos. É desse nós vamos falar os nomes. Exatamente. E essa moça que se chama Adelaide Seixas, cara, fã de Raul Seixas, é a raça. Desculpa, Adelaide, você pode ser até filha do Raul Seixas. Ô bicho chato. Mas eu não tô falando com você que gosta de uma musiquinha ou outra, eu não tô falando de você. Eu tô falando de você. Que vive a sua vida. Isso. Que entrega a sua vida de merda. Deixa o seu cabelo ficar aquela merda, a tua barba. Você compra o maldito de um óculos caçador vagabundo, isso, e uma jaqueta jeans. Isso. E você acha que alguém o colete de couro. Isso. Exato. Com aquela chave. E do Guita. Do Guita? É. Eu até ouço a música do Raul Seixas. E ele tem muita razão nas coisas que ele escreveu. Mas viver como ele... Não, olha, cara, o que estraga o Raul Seixas são os fãs. Exato. Né? Inclusive, desculpa, Adelaide, nem sei se a tua história aqui, você vai falar que é fã dele, né? De repente você é só uma filha, uma irmã. Mas é o seguinte, ela nos contou a seguinte história. Minha mãe, que sempre foi badabauê, ela botou entre aspas, todo mundo já tá usando esse termo, badabauê. Sim. E usa vestido tie-dye. Tie-dye, pra quem não sabe, explica aí, Walter, o que é o tie-dye. Tie-dye é uma merda de uma vestimenta. É o seguinte, você pega uma camisa... Ó, o próprio nome diz tie-dye. Você pega uma camisa, dá um nó nela. Você fez isso, o tie, Walter. Nunca. Eu acho que tem uma foto na sua casa de você com uma camisa tie-dye. Seu cu. Você pega, dá um nó nela e mergulha em uma solução com tintura. Às vezes uma, às vezes mais soluções. Quão mal amaldiçoada você quer que fique a sua camiseta, você faz isso com vários pigmentos. Aí você tira lá de dentro, você abre e fica aqueles desenhos que parece um calendoscópio. Sempre tem um cara com dreadlocks vendendo essas camisetas, né? Cara, eu também não gosto com motivos hindus, saca? Cara. Elefante fazendo dois dedinhos. Paz e amor. Paz e amor, cara. Eu não gosto dessa merda, não. Bata também, eu acho uma merda. Então, enfim, vou dando sequência no meio da moça aqui da Adelaide Seixas. Ela falou o seguinte, que a mãe dela tem um amor pelo Milton Nascimento maior do que ela tem pela erva oficial do reggae. Uma época de nossas vidas, fomos morar em Maromba, que é a capital mundial dos bichos grilos. Isso. Onde todos os moradores já tiveram ao menos uma experiência com abdução. Verdade. Verdade, cara. Ai, certa vez eu estava mexendo sem autorização no vinil Ira... cacete. É Iurato... Iuratê. Iaurate. Iaurate, né? Exatamente. Uhum. Que ela cuidava mais do que de mim mesmo quando criança. Pois dizia que foi dado a ela pelo próprio Bituca. Bituca é o meu nascimento, né? Isso. E naquela noite, ela ganhou um autógrafo dele no mamilo esquerdo. Então, o vinil escapou da minha mão, saiu rolando pelo chão da escada, trafegou pelo quintal até chegar à rua, onde um hippie o pegou e não quis devolver, cacete. Naquele dia, minha mãe não me bateu, mas chorou a tarde toda, passando a mão no mamilo esquerdo. Que foi autografado. Imagina a cena, Alexandre. Ai, meu Deus do céu. Será que foi só o autógrafo que o Bituca deu naquele peito esquerdo? Deve ter rolado uma lambida. Ai, cacete. Cara, porque muita fã dá pro ídolo, né? Muita fã. Você, tá... Eu não dei pra ninguém, cara. Você já deu pra alguém, com certeza. Muita fã dá pra ídolo, cara. Até acontece demais isso. Esses caras, jogador de futebol... jogador de futebol nem é fã do cara, nem são fãs do cara, né? Maria Chuteira. É fã, muitas vezes, fã do dinheiro. Fã do dinheiro, exatamente. Da vida, né? Mas na música, principalmente, os artistas aí, muito artista sentou o rei em fã aí, cara. É verdade. Realmente, eu entrei em vários perfis, vi muitos likes em filmes e um dele em especial que eu acho um Everest de estrume. Vou falar agora, um monte de gente vai me amaldiçoar porque tem muito nerd que é ouvinte do nosso podcast. O filme de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Chato que nunca vi, só o cara. Caralho. Nunca assisti, chato, cara. chato. Eu fui chato, assistir um chato. Filme do Kubrick uma vez no cinema, eu dormi, cara. Aquele de olhos bem fechados. Não, esse filme é. Ó, eu Você até... acha ótimo? Não, é uma merda. De olhos bem fechados bom, é uma merda. Eu dormi pra caralho. O Doutor Fantástico, eu acho genial. Sim, é bom. É uma pérola aquilo. O Laranja Mecânica, eu gosto pra caralho. O Laranja Mecânica é sensacional. O Shine também. E eu aquele acho do bom. Moleque, cara, que é um robozinho e que na verdade era dele que terminou, foi o. Mas chato pra caralho. Chato pra caralho. Parece ter 8 horas, cara. Sim. Parece principalmente o 2001. Chegaram ali numa certa técnica pra efeitos especiais. É igual quando você aprende uma palavra nova e quer usar em tudo. O tempo todo. Tipo achincalhamento. Exatamente. Aí fica aqueles closes infinitos na estratosfera. 2 minutos fechando no olho do HAL 9000. Mas filme iraniano, cara. Tá tão muito... chato. Eu não vou tirar o mérito dele. Tem coisas fantásticas. Tem. Laranja Mecânica. Laranja Mecânica. É Shine e Doutor Fantástico. Não, é chato, cara. É 2001, eu nunca tive a manha de pegar pra assistir. Já assisti. Já comecei. Assisti em tomos, porque eu não conseguia levar até o final de uma tacada só. Ah, é. Parece que tem um ninho de mosca de 7 sé debaixo do teu sofá. Nesse de olhos bem fechados, eu segui a risca, cara. Fiquei de olhos bem fechados. Dormi. E nesta semana... Na semana não, hoje, sexta-feira, que dia é? Dia 19? Dia 19 de junho. Estamos gravando. Hoje, na hora do almoço, porque tá um hype foda da lanchonete... Como é que Jedi's. Chama? Jedi's, né? Que vende o Big Mac preto, né? Todo mundo falando, filas quilométricas. Tava olhando, eu vi na rua, Verbo Divino. Falei, puta, do lado de onde o Alexandre trabalha. Sim. Aí. Dá pra ele ir a pé. Marquei com ele, vamos testar essa porra. Como a gente não é trouxa nem nada, eu falei pro Walter, mas vai mais cedo. E guarda o lugar. E guarda o lugar. Foi o que fizemos. Peguei o Corcel 2, apontei a proa dele pra Verbo Divino. Aquela garoa fria, o dia frio. Cheguei lá, cheguei 11h30, Alexandre. 11h30 da manhã. Cheio. O Walter já mandou um WhatsApp. Cheguei. Cheio, cheio. Aí sentei lá e tal. Cheio de criança, moleque com a orelha do Yoda. Com a orelha do Yoda. Um marmanjo barrigudo com a camisa do... Parecia o vendedor de quadrinhos. Do Chewbacca. Exatamente, igualzinho o cara da banca de jornais. Pantufas de Chewbacca. E patricinhas que não tinham a menor ideia do que tava fazendo. Só tava ali. No hype. Não, não é... Pão preto, tá? Eu não tava entendendo porra nenhuma, eu achei a decoração, eu achei caidaça. Não é só os atendentes. Tudo, cara. Na verdade, tudo tava bem caidão ali. Assim. Exatamente. O Sanduba, não é dos piores. Não é, não. Apesar, carne eu achei boa. A carne estava excelente, eu diria. Mas eu e Walter, nós pedimos um pão preto. Deveria vir com gorgonzola. Gorgonzola. Não, não veio com aquela gorgonzola, igual daquele vídeo que bombou esses dias na internet aí, daquele restaurante de gorgonzola, tinha, tá cheio de verme. Mas também não veio gorgonzola quase, né, cara? Um cheirinho vagabundo de gorgonzola no nosso sanduba hoje. Os garçons vestidos ali como trovadores de bordé. A decoração era caidaça. No uniforme do garçom, é óbvio que é uma estupidez botar Stormtroopers servindo as pessoas com massa e o caralho. Sabe aquela roupinha de nazista? Não tem aquela roupinha de nazista? Exato. Que eles usam lá na Estrela da Morte? Isso, exatamente. Quem não é clone usa na Estrela da Morte? Uma roupinha daquela, tava gente. Bom, exatamente. Já tava enganaria bom. Bem, já enganaria bem. Assim, é uma lanchonete igual a todas as outras lanchonetes, né? Isso. Com um pouco caro. De, caro que é um inferno. Caro. Um pouco de decoração. Fila, um monte de patricinha. Aquela chuva, uma puta de uma fila. Eu até tirei foto. Tinha fãs, né? Obviamente, tinha alguns fãs lá, como a gente disse. Tinha uns manés com as camisetas. E o banheiro? O banheiro só tem um cagador. Só tem um. Só dá pra você mijar ou cagar um de cada vez. Olha só, eu não entrei. Não, é pequeno, porque é pequeno, né? Pequeno. Parece, você vê na internet, parece que é grande pra cacete. É um lugar pequeno. A hora que uma patricinha lá falou, ai, tô sentindo falta de uma foto do Dr. Spock, eu quase dei um soco na cara dela. Tapa de... Ela falou isso. Falou. Tapa... E na saída, Alexandre, muito filho da puta, saiu... Gente... Fila. Debaixo de chuva. Debaixo de chuva. Gente, todo mundo com guarda-chuva na fila, alguns não. Fila de 2 horas, hein? De 2 horas. Aí o Alexandre falou assim, puta que pariu. Pelo do sanduíche. Pelo, acho que é pelo do Chewbacca. Aí um monte de gente desistiu de ficar. Puta, o negócio vem com pelo de cachorro nessa merda. Enfim, mas é pra você que idolatra muito aí o Star Wars, vai lá, vai ver qual é que é, mas... Prepara que você vai gastar uma graninha e tal. É verdade. O Chopp Black até que tava bom. Voltando também ao lance música, né? E todo mundo sabe que o que mais gostamos aqui é o rock and roll, né? E no universo de muitos nossos ouvintes aí acham que isso aí é o máximo e tal. Tem lugares, né? Tipo, sei lá, o Canadá. O que, que o Canadá trouxe de bom pro mundo? Cara, o Canadá tem algumas... Nem Canadá. Ele tem algumas paisagens fantásticas de seres humanos de relevância. Não, cara. Alanis Morissette, Avril Lavigne, por exemplo, tá. Celine Dion, cara. Celine Dion, cara, que chatice naquilo. Simple Plan. O Justin Bieber, Justin Bieber, do Canadá. O Canadá deveria ser um chamado de Eldorado de tédio, né? Porque puta que pariu, é um termo perfeito. No campo musical, né? Principalmente no rock, é o que a gente mais... Que a gente meteu o pau aí, né? Esse pessoal do pop e tal aí. No rock and roll também tem um monte de panaca. Tem. Um monte de gente chata que sua porra. Mas eu acho que das bandas canadenses, existe uma que eu acho que ela tá entre as 10 mais enfadonhas do planeta. Tem aqueles solos intermináveis. Puta, eu odeio. Aquela masturbação. Porque solo é masturbação. É masturbação. Cara. Por quê? Porque o cara, ele ficou 30 anos na vida estudando. Uma vida de merda. Ali só tocando e tal. Chato. Punheta. Tudo que ele poderia sugar do rock and roll em favor dele, que seria comer mulheres fantásticas, usar as melhores drogas, as melhores bebidas. Ele tá dedilhando guitarra. E esses shows, né, Walter, intermináveis, assim, que show chato. E o show, a música tem 9 minutos. 3 horas de shows, shows que eles colocam até intervalo. Uma banda canadense chata pra caralho, com esses solos intermináveis, o Rush. Rush. Que banda chata, cara. Shows de 3 horas, eles fazem pausa. O cara comeu alguma coisa, tomou uma água, tomar um antidepressivo, por que não? Imagina o show do Nirvana com pausa. Exato. Aí, imagina o cara dando stage dive, parando no ar, isso, assim, exato. Falando assim, pausa pra... Puta que pariu. Olha, esses dias eu ia entrar num grupo de discussão onde as pessoas estavam falando das 10 melhores músicas do Rush. Uhum. Eu fui pra entrar no grupo de discussão, falei, não, eu vou acabar sendo assassinado. Porque os caras estavam discutindo, tipo, 30 músicas, assim. Eu falei, caralho, eu só conheço Tom Sawyer por conta do MacGyver. Não, e eu não conheço outra música do Rush. O sucesso que esses canadenses obtiveram aqui no Brasil foi por conta do Tom Sawyer, que foi a abertura, né, do MacGyver. Profissão Perigo. Profissão Perigo. Não é o tema oficial, é um tema no Brasil. Porque só no Brasil? Na gringa, a música é outra, em Portugal. E os caras não aguentariam Tom Sawyer fora do Brasil. Então não faz sentido Tom Sawyer, mas enfim, Tá. Aí, quando a banda veio pela primeira vez no Brasil... Toca Magai! Todo mundo pedindo pra tocar Tom Sawyer. E não tava nem na relação. Nem no playlist. Nem no playlist. Que loucura. Tanto é que eles nem lembravam como tocar. Tiveram que comprar o songbook deles mesmo pra poder lembrar como tocava aquela música. Olha só. Eu acho chato pra caralho. Bom, desculpa vocês que gostam. O rock and roll poderia ser apenas 3 acordes, estaria excelente. Ô Alexandre, nossa amiga, diria que até já virou colaboradora, porque sempre ela tem dicas aqui, a Jennifer Almeida, faz parte da sucursal carioca do Academia Brasileira de Tretas. Ela nos abriu os olhos para a seguinte notícia. Vou dar uma resumida aqui. 2 ex-BBBs. Que porra de relevância tem um ser um cidadão? Cara. Mas aí o que aconteceu? Um casal de ex-BBBs. Deixa eu ver se eu tenho o nome aqui. Tá aqui. Aline e Fernando. Não faço a menor ideia. O casal Ferline. Ferline. É, porque tem essa imbecilidade, né? Quando se formam os casais, eles formatam ali um nome pro casal. O que eles fizeram? Eles falaram que ia juntar os panos de rabo, tá, né? Iam se casar e tal. Tava montando um apartamento, só que tava meio sem grana. O que que os fãs fizeram? Começaram a depositar grana na conta deles. Você pegar o seu dinheiro, você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Pode enfiar aí no rabo, como fizeram esses fãs, inclusive. Você pode fazer... Mas, cara... Agora, os agredidos não serão apenas os ouvintes nesse episódio. Quem que mais vai receber trolletada? Você. Por quê? Porque ó, é o seguinte, o César Cristóvão mandou e-mail com a seguinte mensagem. O panaca do Alexandre Moreira é palmeirense. Deve adorar o Ademir da Guia. Que como vereador foi pior do que o Alexandre de Moreira como podcaster. Você gosta do Ademir da Guia? Não, pior que não. Justamente por conta disso. Não idolatro, não. O meu ídolo no Palmeiras é o São Marcos. O meu mito. Mas o Ademir da Guia tem razão, cara. Ele foi um... E ele era do PCdoB, inclusive. Veja você. Mas ele foi um fiasco enquanto vereador aqui em São Paulo. Tanto que nem reeleito foi. Eu sei que tem muita gente que gosta. Meu pai também, que é o palmeirense doente, acha o Ademir não foi nada disso. Achava ele um morto em campo. O meu ídolo no futebol é o Marcão, viu? O César Cristóvão. Ouvintes da Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage no Facebook. Cara, sobrou torcida da semana passada. Você acha que eu como? Vai. Tá murcho que é um cacete. O aviso da Academia Brasileira de Tretas. Ah, Maria do Carmo. Que Maria do Carmo? Maria do Carmo, que deveria dar um talento nesse estúdio. Já faz uns 4 meses que ela não entra aqui dentro. Que não aparece. Diz que tem aranha, que tem o cacete A4. E... Cara, e o bolor tá tomando conta da parede. Parece um mapa hidrográfico do Acre, amigão. Tá foda. Vou tentar de novo. Ouvintes da Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa fanpage no Facebook. Aí vocês ficarão sabendo o que vai acontecer nos próximos episódios do nosso podcast. Desse jeito, dá pra mandar suas histórias para o academiabrasileiradetretas@gmail.com. O feed pro nosso podcast tá lá na fanpage, é só clicar no botão sobre, dar copy paste e alimentar os seus iTunes e qualquer outro filha da puta de agregador de conteúdo RSS. Nosso podcast está também lá no SoundCloud toda semana. Se você tem uma banda, entre em contato conosco, que ela pode rolar nos BGs dos nossos episódios. Nesta semana, Alexandre, Os Irmãos, uma banda da Argentina. Aí sim, eu gosto muito de bandas argentinas, viu? Meu maior ídolo do mundo é argentino. Quem é? Ernesto Guevara de la Serna. Puta que pariu. Che Guevara, cara. Eu tenho um bode desse cara. Não, eu acho... Che Guevara é legal pra cacete. O meu problema não é com ele, é com as camisetas. Ah, sim. As pessoas que usam camiseta do Che Guevara. Ah. A banda é Volviendo a las Cavernas. Não sei se meu espanhol horrível será bem compreendido. Banda argentina. Sobe aí, Krauzebeck. Tomamos el camino equivocado. A banda argentina que mais gosto se chama El Matou a um Policía Motorizado. Cara, eu quase peguei um show desses caras. Eu peguei. Não, eu vi no Brasil, mas aí eu fui pra Argentina. Você vai pra lá de novo, né, filha da puta? Eu vou, semana que vem estarei lá. Inclusive, vamos gravar 2 episódios na sequência aqui. Eu tava na Patagônia e eles iam tocar numa cidade lá, Só que era tipo um dia depois que eu tava voltando pra casa. Tô indo pra Mendoza agora, quem sabe lá, eu não pegue um show deles. Traz um vinho lá, desgraçado. Ô Alexandre. Eu. Estamos aqui, Facebook. Facebook aberto. Aberto. Vamos começar a entrar nos perfis das pessoas? Nesse exato momento. Pré-selecionamos alguns perfis, né? Sim. E vamos entrar aqui, não vou dizer o nome. Peraí. Uma pessoa que eu gosto muito. Ah, é? É, exatamente. Peraí. Mas vai lá. Gente boa pra caralho, mas gosta de Legião Urbana. Eu acho chato. Gostei quando eu era adolescente. Isso que eu ia falar agora. Quando você é um adolescente que se apaixona por uma garota, não menos imbecil do que você, e você vê aquela poesia fraquinha naquelas letras do Renato Russo, que queria ser o Morrissey, né? Daí você até... Eu vou te dizer. Mas olha, você passou dos 25 anos e ainda gosta do Legião Urbana. Não dá. Você está equivocado. Não dá. O que mais, Alexandre? Raul Seixas, já falamos... Dinho Ouro Preto. Ai, não dá, irmão. Dinho Ouro Preto. Pô, cara, é mesmo, cara. Esse cidadão é, pra mim, o pior nome do, entre aspas, rock brasileiro. Não é rock aqui. Não, então. Uma que tem uma síndrome de Peter Pan, filha da puta, né, cara? E as letras da banda dele, o Capital Inicial, são as letras mais ridículas. São. Olha, não que eu acho Caetano Veloso um primor, muito pelo contrário. Consegue ser pior que Caetano Veloso. Mas ele consegue ser 10 vezes pior que o Caetano Veloso, cara. É terrível. Olha, ele tenta fazer música pra adolescente e, caralho, o cara tem 50 anos e tá batendo essa tecla. Olha, acabei de abrir um perfil aqui e olha só. Um monte de gente belezinha. Vai se identificar. Não, mas a capa da pessoa... É aquele álbum do Pink Floyd. Da vaca? Não. Do Prisma? O Prisma. Olha, gente, Pink Floyd é chato pra caralho. Ah, teve uma fase boa com Syd Barrett. Mas você tá falando ali da fase psicodélica dos 60? Exatamente. Depois daquilo, cara. Tem aqui Ricardo Boechat, eu até ia falar mal, mas hoje ele falou uma coisa no programa dele... Cara, eu que adoro. Me impede de falar mal do Ricardo Boechat. O Ricardo Boechat já me citou no programa dele, cara. Então eu gosto do Boechat pra cacete, cara. Então não tem como falar mal dele. Tá aí, outro ídolo. Eu ia mentir, eu ia falar mal dele mentindo, mas eu não consigo. Outro argentino, cara. Esse argentino, Ricardo Eugênio Boechat, ele é foda. Agora, Walter, tem um aqui, acabei de abrir. Los Hermanos, puta, outra banda idolatrada, cara. Cara, eu nutro um ódio dessa banda. Uma vez eu aprendi com um roteirista, o Tyrone Feitosa. Ele falou o seguinte pra mim, falou assim, olha, se você não consegue ser bom, que seja pelo menos incompreendido. É. Que é o que ele tenta fazer. É lógico. Ele coloca um teor de abstração tão grande. E dá áreas de cabeçudo, né? Isso. Cara? Dá áreas de conteúdo cabeçudo. Aí ele fala um monte de merda e pra um bando de... Que adora. Exato. Daí e ele sai por cima. Sai por cima. Nego acha. Ah, não. Isso deveria estar na Bíblia. Tá no livro de Jó. Vamos folhear pra achar. Caralho. Que chatice. Ayrton Senna morreu e tal. Na minha opinião, o Nelson Piquet era muito melhor que ele. E o Piquet, cara, era legal. Porque ele era doideira. Ele era vida louca, cara. E o Senna, eu achava o Senna muito certinho, cara. Mas eu não posso falar mal do Senna porque as pessoas vão querer me assassinar. Eu tenho mais um aqui, cara. Esse é curioso. É uma banda. O cara tá falando assim que é a melhor banda de rock da história. Uhum. Era uma banda que eu não tinha problemas, não era grande fã. Mas ok, eu ouvi umas músicas ali nos anos 90 e tal. Tô falando de Camisa de Vênus. A banda do Marcelo Nova. Sim. E esse cara adora. E tem muitas fotos aqui. Que eu tô impressionado com a quantidade de material que esse nosso querido ouvinte já deve saber, já deve ter se identificado. Sim, já tá desligando agora. Exatamente. E desligue. Mas, aí o bar que falamos semana passada fez aniversário de 19 anos. Sim. Puta, e o dono do bar não curtiu a nossa fanpage? Assim? Curtiu. Ele ouviu tudo. É mesmo. Porque a gente falou contando que ele não iria ouvir. Exatamente, cara. Impressionante. Acho que alguém falou pra ele, vai lá. Ouve lá. Ver o que os caras estão falando de você. Então, alemão, se prepara que vem paulada de novo. E aí, o evento de aniversário ia ter ninguém mais, ninguém menos que Marcelo Nova e a sua banda. E beleza, ainda no dado momento, O alemão falou pra mim: ô Ale, sobe lá no palco e tal, fica fazendo ali umas palhaçadas lá. Um MC. Isso. Um macaquinho isso. De auditório. Exatamente. Você tem a mãe? Eu falei, ah, já tinha feito no aniversário anterior e tal, já fiquei fazendo umas graças lá e tal, fiquei ali. Tocaram outras bandas antes. O Alexandre, ele tem uma experiência boa nisso, numa virada cultural, ele ficou 24 horas apresentando um palco no centro da cidade. Virada cultural. Às 3 da manhã, a cidade exala urina. Exala urina, exatamente. Cara. Então você que vai na virada cultural... Não vá. Não vá. Eu não sairia de casa. Mas enfim. E aí ia ter o show do Marcelo Nova. E o alemão falou: Ale, sobe lá antes. E eu confesso que eu já tinha tomado algumas cervejas. E eu subi ao palco e comecei a fazer minhas macaquices ali, umas besteiras. E o cara. Você subiu com um boneco de ventríloco? Não ia ser. A próxima vez você viu. Você ficou falando: quem é corintiano aí? Quem é palmeirense? Quem é São Paulo? Como o alemão já tinha dado um toque antes, eu preparei algumas coisas, né? Vou com um arsenal bom ali, fazer um stand-up, né, cara? Eis que eu estava 5 minutos no palco. E o alemão, olha, desculpa aí, cara, desce aí. Eu falei, não, o que foi? Não, desce aí. Eu falei, não, eu tenho coisa pra falar aqui. Não, desce aí. Os caras me tiraram do palco, cara. O forceps. Do stand-up comedy. Você foi um fracassado. Exatamente. Mas, a hora que eu tô lá embaixo, o alemão ali, desculpa, cara. O Marcel Nova falou que tinha que entrar logo no palco. Falou que você tava tomando atenção demais. Ah, manda o Marcel Nova pra puta que pariu, cara. A sua carreira como one man comedian. Cara, acabou. Terminou ali mesmo. 5 minutos. Eu com piadas ótimas ali na manga. E o filho da puta do Marcel Nova achou que ia perder a audiência pra mim.